Sabe, confirmando já a voz do VMC na rota? Uhum. Destino para o acionamento. Paulo Salvador, é o Papa Tango, Mike, X-Ray, Quebec, posição pátio 3L2. Solicito autorização de reboque para a posição de número 9 no pátio principal. Deixe e aguarde, Mike, X-Ray, Quebec, confirmando pátio 3 para qual posição? Gate 9, pátio principal. Deixe e aguarde. Aguardando. Paredo 2230, no solo 51, direita, eco, 1219, boa tarde. Direita, eco, solo 219, paredo 2230. Oi, Salvador, boa tarde, OTAN 3204, final Renave, pista 10, agora 2:30 para o Zé Vitor 372, com a pista. OTAN 3804, boa tarde, continua a aproximação, aguardando a autorização de voo. Sente agora a pista livre, OTAN 3204. Oscar Golf Uniforme, decolagem autorizada, pista no zero, vento 100 graus, 139. Com 3204, formação de tráfego, helicóptero mantendo 500 pés à esquerda da captura auxiliar no interfere. Ok, então acho que é monitorar até 3804. Para o táxi com 224. Só um minutinho para o táxi com 2. Boa tarde. 34, autorizado o táxi até o hotel, chama no hotel. Golf Uniforme, decolada 52, controle Salvador 119, décima 8, bom voo. 98, muito grato, essa Golf Uniforme. Pista no 0, 100 graus, 149. Livre pouso, pista no 0, 3804. Forte, sobe uma centena. Livre das restrições, voa Momo. Voa Momo, dá pra gente as restrições da Oscar Golf Uniforme. Ele mantém 3.000, Romeu. Início do reboque, chame para o deslocamento. Ok, autorizado o reboque, chamará para o deslocamento. Puxe e chamará para o deslocamento. Torre, o hotel Romeo Golf Visual com o TAN final, se autorizado quando superado o tráfego, prossegue até o setor do São Cristóvão. Sim, já pode estar autorizado o hotel Romeo Golf. Graças. Negativo contato. 067, pentium 288, alternando no 260. 8282, obrigado. Aqui, Luzulu, desce para 4000, ajuste no 014. 4, chame Tony 11895 para o cruzamento da pista. Durante o hotel Romeu, sobe 120. 120, Romeu. Comandou o Condor 24 para o cruzamento. Autorizado o cruzamento, Condor 24. Após o ponto de espera da Delta Champolo no 219. Então, 3804 no solo 54, direita Foxtrot, 121, decimal 9. Direita Foxtrot, solo 219, obrigado, boa tarde, bom trabalho, 3804. Boa tarde. O procedimento é bem básico. Autorizado, bravo, Foxtrot, vai. Autorizado, rumo ao 6. Aquilo usou o controle. Quanto é 4 mil, pra 10 para 4 mil pés. Retorno para o sequenciamento. curva à esquerda na Pro 030. O 4 mil avançou na separação, esquerda da 030, ubicado? O limite será magnético no 01 de Sintra. Pronto, onda 01 de Sintra, ubicado, 1 na Pro. Autorizado Alfa, Juliette, pátio principal, Índia. Ponto de espera, torre 1895. Ajuste 10, 14, Condor 24. Condor 24, confia em PLB. Sim, Índia. O filtro prossiga. Tem pressionar chama para o táxi, Romeu Golfito. É pra ideal pra Lapa? É igual, vai ser 2 vagão. Ok, inicialmente eu vou na Pro 315, confirmando 323, 20 pra livrar tráfego, se leste até Romeu. Aí eu vou estar entrando na instalação, tá? Pra ser autorizado, eu prefiro manter a Pro, eu dou. O Lima Kilo Zulu reduz sua velocidade em 20 nós, Lima Kilo Zulu. Tem 20 nós, velocidade Zulu. TAM 3804, a posição prevista é 1-1, aguarde mais alguns instantes antes da Juliette para seguir até o portão 1-1. Ok, aguardando a Juliette, aguardando a liberação, posição 1-1, TAM 3804. Boa na proa 080, 090, proa 90 para livrar tráfego, Lima Cruz. Proa 90 e proa Lima Cruz. Mantém quadro mesmo. O meu Golf Vitor, autorizado o táxi até a saída do pátio 3, chama na saída do pátio 3, agilizando. Obrigado. Meu Golf Vitor, autorizado o táxi, pátio principal Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro 10-14, Romeu Golf Vitor. Salvador, eu vou no 867, autorização Brasília. Vou no 867, bom dia, um minuto, cópia Brasília. Tor 24, autorizado a alinhar e decolar para o 0, vento 090 graus, 139. Rumba 16, chama Recife agora 12685, alterna 12545, rumba 16. Lima Kilo Zulu, recuar agora à esquerda, vá na proa 070, desce para 2000 pés, com ajuste no 014, reporta estabilizado na 101 de Simbra, Lima Kilo Zulu. Esquerda 070 de proa, desce até 2000 pés, reporta estabilizado na 101 de Simbra, Lima Kilo Zulu. Rádio Vitor, Eco Vitor, contato radar. Mantendo uma centena, chama descida. Dado inicialmente descida até o 080. Acelerar de novo, Lima, prossiga. Acelerar de novo? Afirmativo, está livre a velocidade. Controle, vou passar nossa golpe uniforme, passando 0 para uma centena, condições iguais, campanha de cancelamento. Falo sintonizo 105, se possível direto, o CA na zona Tabo Romeu. Está pronto direto, é ideal? 3, 2, 1. Controle 198, Condor 24, obrigado, bom dia. Não, segue direto, Golfo Uniforme. Golfo Uniforme, obrigado. Pode 3, Juliette, portão 1-1. Positivo, havendo separação, prossegue via Juliette, portão 11, 3-2-4. Muito graças, boa tarde, bom trabalho. Obrigada. 1-8-6-7, pronto para a cópia. É, escuta, prossiga. Brasília, aprovado nível de voo 360, conforme rota do plano de voo. Subida Arbor, Elefa, primeira curva direita, código 5517 e o controle 1-1-9-8. Autorizado 36, conforme Arbor Elefa, curva direita, 557-198 a saída. Correto para posicionamento, o 867. 867 está na posição 3. Ponte frente. Nós estamos aguardando a autorização de pouso. 7, o Bravo Foxtrot Mike solicita, se possível, alternar o 7. Gente, Bravo Fox Mike, só para o cancelamento. Propõe o cancelamento da presente, o Bravo Foxtrot Mike. Hotel Romeo Golf, afaste do eixo de da final da 1-0, prossiga para o litoral sul, ok? Aeronave acusando a 1-7 agora. Vai afastar para o litoral sul, Romeo Golf. Bravo Fox Mike, plano cancelado a 1502, autorizado o voo esquerdo, circuito não padrão da 1-7, que eu vou pela direita. Chame na final 1-7, informa o tráfego Romeo 44, afastando para o litoral sul agora. Próxima cabeceira auxiliar. Sente o Bravo Fox Trot Mike, vai cortar na final. Romeo Golf Victor, decolando 02, controle Salvador 1-1-9-8. Golf Victor. Golf Victor. Romeo Golf Victor, prossiga. Parado, curvado, 2. Código para 0277, Romeu Golf Victor. 0277. Pista, estacionado agora, 0277. A Fox não é com seu empate após o pouso? Abaixa. E aqui é o Leo Lima, prossiga. Afirmativo, mantenha 500 pés na escuta, Yankee Romeo Lima. Lima, aqui é o Zulu, completa a final NDB Zulu, chama a torre agora 118.95, tem um helicóptero mantendo 500 pés. Agora sua posição de 10 horas, 5.5 milhas no rumo sudoeste. Traqueira Zulu, graças. Boa tarde, Papatago, Lima, Aquilo Zulu. Boa tarde, Lima, Aquilo Zulu. Posto na aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aquilo Zulu. Hotel, meu Golf afaste da final 1-0, prossiga para o litoral sul. Está autorizado, senhora. Prossegue aqui um pouco pro setor norte, sem interferir com a 1-0 e nem com a 1-7. Tente, prossiga então para o setor norte. Graças, setor norte, o Golf. Hotel Romeo Golf agilizando a aeronave 6 milhas da cabeceira. Agilizando, Golf. Então, meu Golf, é a torre. Eu sei, Sara. Porque você ainda está muito próximo da sinal 90, por gentileza. Fique mais próximo à vertical do Salvador Norte, por gentileza. Já afastando, Sara. Pegue autorizado início reboque pátio 3, serve para ingresso no pátio principal. Só confirmando, a posição que segue no pátio principal é 9? Afirmativo, posição 09, iniciando reboque agora, repassarei no 7. Até a BSC, livre corte, boa tarde. Restrito nível 340. Confirme para o ponto 24. Sobre restrito nível 34. Sobre restrito 340. Abata para Juliette, Hotel Romeu, chama o centro Recife, agora no 288, até no 260. 288, 260, tá. Bom, já o trem bate checado. Salvador, autoriza a descida para o Vitor da Corrida? Autorizado para 4.014. 4.014. Voa Mari, chama a descida. Voa Mari, chama a descida. Oi, Hotel Romeu Golf. Quando autorizado, senhora, vai cruzar a 190 com proa do litoral sul. Gente, aguarde. Aguarde da Golf. Meu Vitor Hotel já autorizado, descida para o 1500 mais. 1500 mais, valeu, Vitor Hotel. Condor 2-4, chama agora Recife no 25, décima 1, alterna 1-2-3-8. Condor 2-4, chama Recife no 25, 1-2-3-8. Controle Salvador, boa tarde, chama a Trama Juliette, Tango Zulu, quem está aqui? Teste Tango Zulu. Boa posição, ponte, para chegada ponte, chama a descida. Estamos indo na prova do Neo R, mas mais próximo é o cancelamento do plano. Exato, Neo R e chama a descida, estamos lá. Aqui o gol, Uno 867, 120 a bordo, 13:30 com 5. Vamos chamar para pouso. Ajuste no 0-4-1-8-6-7. Direita, ponte espera 18-9-5 horas. Zulu. Cliente, táxi autorizado. É, o senhor vai seguir parte 3? Lima, não entendi. Lima, pelo Zulu, sim. Contact via Alfa e reporte Alfa Juliette. Bono 255, aciona identificação, autorizado descida para 4 mil pés, ajuste no 014. Pode mandar a entrada para 10? Será autorizado após pelo. São 4 e aguardando para continuar. 105. Viado Juliette, pátio principal, ingresso no pátio 3 para... ingresso no pátio 3. Aluno zero, tá pronto. 1867. Autorizado alinhar e decolar para o sino 0, 090 graus, 149. Viu decolagem da 1-0. 1867. Controle, o Juliette Angulo está no Dialga. Juliette Zulu, autorizado a descida para 4 mil pés, 1014. 4 mil pés, Juliette Angulo, 1014. Meu Golfo, confia em posição. Está na vertical do parque do Pitoçu, senhora. Gente, a intenção é prosseguir afastado em direção ao Farol da Barra? Negativo, a senhora vai fazer uma reportagem entre o Farol da Barra e o Parque do Pituaçu de suspeita de incêndio. Gente, chame o controle 198, o Hotel Romeo Golf. Chamará o controle. E agora 118, Madrid. 1029, sem grato, Madrid. Controle, o Papá Romeo, Hotel Romeo Golf. 9. Agilizando por gentileza, Mike X-Ray Quebec. Ok, no visual, já está encostando na posição, estamos seguindo até a posição 09. Azul, deixando aqui para a descida. Descida 050. Claro, azul. Controle ao papão, Romeu, hotel Romeu Luz. Até o meu gosto, você. Passou o bairro de Pituaçu, senhor. Vai fazer um sobrevoo breve entre o Farol da Barra e o bairro do Pituaçu. Matinho, fica atento ao helicóptero também próximo ao Farol da Barra, mantendo 500 pés, acionando acionado com o transponder. Afirmativo, senhor. 0117 no transponder. Matinho, mantém o 017, não estou recebendo ainda no radar. Gente, vai manter o código da Rolandolfo. Boa noite, 67, decolada 113, controle Salvador 1198, bom voo. 098, buenas. Salvador, bom dia, boa tarde, eu vou 1867, tá na Arbor. Até havia saído da Arbor, sabe, 360-867. 360-867. Vai convir para autorizar os 2 mil pés, 2014. 2 mil pés, 2014, correto. Papatango Romeu Golf Victor, tráfego 12 horas, 6 milhas, rumo contrário, cruzando 70 em descida. Pequeno porte, Romeu Golf Victor. Pro Eleva pro gol 1867. 1867, está livre Vora Eleva. Grato. E aqui é o Romeu Lima, controle. Afirmativa nas proximidades da aeronave, passado 1.5 milhas, um outro helicóptero mantendo 500 pés, prosseguindo para baixo. Vitor Eco Vitor autorizado ao final do procedimento NDB, o voo reporta estabilizado no 01 de Simbra. Autorizado, interceptar em DB Zulu, da 1-0, reportará estabilizado no 1-0-1. Zero, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Froti. 1-1-9-8, controle, 5-2-2, um transponder. Aprovado Fortaleza, nível 370, via Pesolu 19, saída Momo, Froti, decolando da décima, curva esquerda. Controle 19-8, transponder 5-5-2-2, o TAN 3-2, no meio. Correto, sim, para pushback, acionamento. Chama lá. Chegou o uniforme. Fica 2685, caso negativo 12545. Informação em alerta. Azul 2771, desça para 2014. Para 2014, 2714. 55, velocidade 220. 220, 255. Pode voltar 367. Não, negativo. Ainda na chegada boa. Chegada boa. 7, autorizado backtrack. Reporte livrando na taxa Romeu. 366. Durante o Vitor, me fala com a taxa visual com a cabeceira 1-0. Visual com a cabeceira 1-0, Vitor é com o Vitor. Gente, reduz e cheque o trem, torre 1-1-8-9-5. Reduz e chama a torre 2-9-5, libera com isso, obrigado. Brasil 2771, voando por Serra Vita 366, descendo para 2.500. Corrigindo a instrução de altitude 2.500. Curta, ajuste no 0-1-4. Vando 0-1-4, reporta na curta, libera com isso. Libera com isso, após o curso, segue para equipagem. Pátio 3, operação X-Ray. Enche. 5-5, vou encerrar Vitor 368. Serra Vitor 368, 255. Mando Oscar aqui no Zulu. Aqui no Zulu do Pátio 3, está autorizado o início do táxi. Chame para ingresso no pátio principal Lima aqui no Zulu para prosseguir até a parte da Aerostar, confirme? Chame para ingresso no pátio principal. Gente, estacionar frequência livre, o meu, Vitor Adel, boa. Patango Vitor Eco, Vitor autorizado, pouso, pista 1-0, vento 1-0, 0 graus, 1-5, nós. Autorizado, pouso, pista 1-0, Vitor Eco, Vitor. Vai seguir a mesma, via o pátio principal? Lima, Maqui, Quebec, na Quebec, e chamará a Torre Salvador em 1-1-8-9-5, o Lima, aqui no Zulu. Controle, o Gileto em Zulu, só na tem mudança de regra da presente, e se possível, a proa da rodatória. Gileto em Zulu, proposto e aceito no 520, desço para o traço, autorizado a rodatória. Rodatória, Tango Zulu. Pro 255 está sob retoração para o sequenciamento e pouso na pista 190, ao número 3. Direita, vou na proa 250. Se perder contato rádio com este controle, na radial 285 do VOR Salvador, curvará à esquerda para o Serra Vitor 368 para executar a aproximação à Rinaldi. Com 255. Então agora para 250, é isso? Positivo. Bom, 250 e vai manter 4000. Diante de como você arrumou o Golfo? O Golfo Vitor? O Romeu Golfo Vitor? Escuta! Serviço radar terminado, chama Aracaju 203. Eita, tá arrumado. Número 395, desça para 8.014, chegada a mão. Consegue parte 3? Alfa aqui no parte 3, está passando o Vitor e a Covito. Alfa aqui no parte 3, está passando o Vitor. Bruno 255, cancele instruções anteriores, desça para 2.500 pés, curve à esquerda para o Serra Vitor 366 para aproximação. Curve à esquerda para o Serra Vitor 366, desce para 2.500 pés, gol Bruno 255. Número 315, qual a velocidade? 339. Gente, ajustado no 014, desça sem restrições para 4.000, direto para o Serra Vitor 368, aproximação à Rinaldi. 368, 4.000, onde é que está a Solo Salvador. Boa tarde, Azul 2790, informação Lima, autorização? Azul 2771, avistamos, chame a torre 11895. Pisado Salvador, Salvador, para o norte, afastando 7 milhas, rebote quando pronto para a decolagem. Guardião 01, sem interferência com o eixo da 10, autorizado a decolagem com proa norte. O vento na aeródromo 100 graus, 13 nós, rebote para o solo. Sois, 160 autorizado. Via a roda do plano, decolada pistão no zero, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição após segue VATAP, após a VATAP segue a roda do plano. 1198 controle, 5543 o transponder, o azul 2790. Ok, 160 então, decolada aberta, curva esquerda, na Momo, VATAP, depois conforme roda do plano, 5543. É, o transponder, o controle 198. Correto, chama para cuspir acionamento. Para. Fala do solo para o norte, guardião. Guardião 01, segue para o norte, aguardando transferência. Aguardo. Guardião 01, segue para o norte, chama o controle. 119.8, evite o eixo da 17. 119.8, chamará. O helicóptero da Polícia Militar decolou da pista 17, rumo norte, mantendo 500 pés. Informação para o Gilete Tangozulu. Está ciente, ó. Gilete Tangozulu. Gilete Tangozulu, descendo para 1.500 pés, prosseguindo para a rotatória sem asa, chame torre 11895. 1500, 8295, Tango Zulu. Gol 1255, informe visual com a cabeceira 1-0. Na visual. Chiesa, cheque o trem, torre 1-1895. 1895. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01 é o controle, prossiga o voo visual 500 pés. 500 pés visual. Estou agora o cruzamento do eixo na final da 17 a 500 pés, o helicóptero da Polícia Militar, reporte visual com o mesmo. Ok, descendo para 1000 pés, mas reportado visual com o mesmo. Torre, é possível o Juliette Zangulô fazer o pouso na 10 com a base curta pela esquerda? Juliette Zangulô informa o sequenciamento de duas aeronaves, sujeito à espera. Ok, então vai para 17, senhorita, Zangulô, se possível. Gente, devido à aeronave já enquadrada no sequenciamento, número 2 para pouso, correção número 3 para pouso na 17. Tá ok, Tangolô. Tá visual com o helicóptero, Tangolô. Gente, mantenha a separação com o mesmo. Reporte sobre a posição ceada, Juliette Tangolô. Mantenha a posição ceada, o Tangolô. Número 255, continue a aproximação, número 2 para pouso, ajuste a 0-1-4. E 14, ajuste na 6, escuta. Torre Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, reporte sobre o farol de Itapuã, informe o sequenciamento para pouso 1-0. Gente, senhora, está autorizado quando os tráfegos forem superados, vai realizar um sobrevoo em Itapuã, no, Itapuã não, onde? São Cristóvão novamente, está na próxima shopping. Gente, mantenha o farol de Itapuã aguardando, até o Romeu Golf. Mantenha o farol aguardando, graças. Torre, autoriza o Tango Zulu a prolongar a pena do vento da 1-0 para se enquadrar como no terceiro, no pouso, na 1-0. Afirmo, Juliette Tango Zulu, reporte visual com o Boeing da Gol, passando o marcador externo. Ok, vai reportar visual. Para a primeira da conquista, acompanhamento do plano, decolada da 1-0, curso primeiro, curva direita, saída elétrica. Controle 719-8, então responder 5-3-0, saída 2-1-3-0. Lá, saída arbor, após arbor, elétrica. Saída arbor, arbor, após arbor, elétrica. Vai acima, puxa bem. Juliette 71 no solo de 2-8, agilizando e libera a direita, chama o solo. 1, 2, 1 no decimal, 9. Libera direito, solo 2, 1, 9, 2, 7, 0, 7, 1. Juliette, temos Zulu, visão ao comboio da Gol? Afirmativo, senhorita. Autorizado a efetuar a base, se enquadrando como número 2 da retaguarda do mesmo. Grato, Tango Zulu. 2790, autorizado, chama o protagonista. Mal, táxi. Pode ser o 366, senhor? A princípio, o 368. Então, Romeu Golf, atente a pássaros no setor. Visual dos pássaros do Romeu Golf. Estou autorizado, senhora. Na cauda do avião que está vindo para pouso, já pode ficar sobre o voo? Número 255, autorizado pouso, pista 1-0. Vento 1-0, 0 graus, 1-4 nós. Pouso 1-0, bom, 1-2. Até o Romeu Golf negativo, mantém o setor devido à aeronave já ingressando na final do 1-0. Gente. Alô, 771? É, fica atento ao tráfego da companhia puxando no portão, no, na posição 4. Gente, atento ao tráfego, 27. Táxi 32 no meio com 171 na porta. Tudo pé ao bem, alternativa por gentileza? 171, 3 horas e 10, alterna João Pessoa. Táxi autorizado, cria. Pátio 15, ponto de espera, torre 1895. Ajuste de altímetro 1013, são 32 no meio. Pátio e 15, ano com espera da 10, 1895, 23 agora, 32 no meio. 255, Saulas 30, direita. 121, décimo 9. Livrão 219, 554. Salvador, muito boa tarde, Bono 255, Bruno. Bono 255, Active Alfa, chamei a Juliette. Alfa, Juliette, Bono 255. Baixar travado. Senhor 6315, checa o trem, chame torre, 1895. Papagô, acho que a Papagô ofereceu o controle de Salvador, meu cordial, prazer falar, prossiga. Positivo, no transponder, código 2222, excepcionalmente hoje um código diferente, o ajuste 1013. 4-2 na meia, Lima, tem 1-0. Lima, tem na 10-2 na meia. Torre, Salvador, Oxenei, 6315, na final. Temos duas milhas, Sierra Major, 372. Oxenei, 6315, continue a aproximação, bate pista livre. Ajuste 1-0 no 3. Para informação, à direita, um helicóptero 500 pés, mantendo o setor sul. Gente, o Jussado, 0-3, Oxenei, 6315. Juliette Tango Zulu, Sol Lodge 32, direita 1-2-1, décimo 9. 255, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, Bruno 255. Juliette Tango Zulu, Alfa Kilo Lodge 3, no Lodge 3, atente ao sinalizador. Estamos Luz 3, vai me transponder. Ainda, nós ainda estamos recebendo a indicação aqui do Tango Zulu aqui no radar. Ainda tá. Opa. Oxenei 315 autorizado para uso pista 1-0. Vento 1-0, 0 graus, 1-4 nós. Autorizado bônus, Oxenei 6315. Oxenei 6315, identidade 1, faça o check house. Teve bônus, Oxenei 6315. Então, 3296, decolado 34. Controle 119, décimo 8. 198, positivo, obrigado, boa tarde. Ô, meu Golf Visual com a Avianca, na final da 1-0. Visual, senso atualizado, vai na cauda. 7-3-2-1-6. 3-2-1-6, controle. Contato, radar, suba, sem restrição. Quem sem restrição, 3-2-1-6. Mantenha a sua escuta. Alô, passarinho 2230, a informação não cumpre o gradiente ATC da saída. Ok, ciente, eu entendo que estou entendendo que você vai cumprir o gradiente inferior, o passarinho 2230. Sal, zero. 2790, visual com reboys na curta final da 1-0. Afirmo, visual com reboys, 2790. 2790, após a passagem da aeronave que pousa na pista, autorizado a alinhar e manter. Pode passar de Orlando a Lima, tem 2790. Luciano, 6141, Salvador. Linha 315, solas 36, direito 121, décimo 9. Vai livrar a direita na ponta, 219, solo. Passaredo. Toma ataque. Luciano 6141, meu controle, meu cordial. Ajuste 1014, desça para 5000, direto para o Serra Vida 367, aproximação, Renato. Até 5000, direto para o 367, 6141. É 3216. Mantendo ainda a saída, o senhor vai subir restrito ao nível 330. E quando o senhor ganhar altitude, a gente vai encurtar a sua trajetória na Terminal Salvador. Afirmativo. Então, restrito a 330. Gostaria que a gente cruzasse? Não, estou com a aeronave ao norte em descida, então logo o senhor cruza a altitude do mesmo, o senhor pode até planejar a sua navegação, aguardando apenas a autorização. Vai encurtar a trajetória e vou direto para Abucu. Sim, está aguardando. 32 novamente. D790, decolada 38, controle 119, décimo 8. 19-8, até a volta, ao serviço. Hotel Romeu Golf. Hotel Romeu Golf, prossiga. Livrando sobre a voo, vai para pouso na RMAR. Hotel Romeu Golf, reporte na final para a RMAR, ajuste na 013. Reportando para a final RMAR, o Hotel Romeu Golf. Positivo, eu preciso abastecer o computador aqui. Só vai manter 1000 pés até o nível 50? Formando aqui já está tudo ok. Ah, positivo. Mas em torno de 1000 pés a sua razão de subida até passar o nível 050, o azul 2790. Afirmativo. Ah, ok, ciente. Ainda permanece? Permanece sim, 3191. Está validado ainda o seu plano de voo. Ok, transponder 5413. Afirmo. Ok, senhor, ok. Ingresso Juliette, portão 1, no Oceaner 63 e no 5. Mais tarde, Juliette, só confirmando o plano para Eliel. Sim, estou em questão, o senhor vai seguir a 1000 pés. Na linha do litoral até Ilhéus, é isso? O que é essa inspeção de linha, por gentileza, como é que tá, Juliette? Ah, tá ok. Mas a Juliette, porque o plano do senhor aqui é pra gente apenas Salvador e Ilhéus. Mas a intenção do senhor é inicialmente fazer a inspeção de linha no sentido de Camaçari, depois retorna e segue com o plano pra Ilhéus, é isso? Entendi. Vai de Salvador, pega Camaçari, faz inspeção de linha. De Camaçari, segue até Ilhéus. É, aí segue direto até Ilhéus. É isso, né? Gente, Mike Charles Juliette, apenas aguarde mais algum descanso para a coordenação do seu plano e já te pago a autorização. Seu critério. Paulo Salvador 3191, pushback acionamento, siga 5. Confirme? É o TAN 3191, pushback acionamento, está no siga 5. 3191, no que é isso, aguarde? Paulo, Postaria 2230 para início de táxi, 67 a bordo, 6 horas e 10 de autonomia, alterna Salvador. Eu só não copiei o meu mesmo, por gentileza, passareiro. 67 a bordo. Táxi autorizado via parte principal Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 013. Táxi autorizado via parte principal Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, passareiro 2230. O TAN 3191, se quiser já coordenar com a equipe de solo, após o passaredo passar a sua causa, inicia no portão 5. Passaredo autorizado iniciar, obrigado. 01, eu lembro isso aqui. 2790, vamos iniciar uma vetoração para evitar tráfego. Esquerda, proa 270, subindo para o nível 1620. Se perder contato, o rádio fez controle. Ao passar o nível 090, parte direto para Lençóis. Eixo 270, ao passar 90, perder contato, vai direto Lençóis. 2790 Azul. Oceano 6141, desça, sem restrições, para 2500 pés. Para 2500, poderia voltar a minha mesa? Não, ainda não. Ok. Obrigada, Juliette, estamos no Lucente, cruza o pátio principal e não mais Quebec. Na Quebec, chame torre 1895 para cruzar até o pátio. Lógica Papa Golf, complete curva à direita, reporte final 17. Direita ou esquerda? Torre Passaredo 2230, pronto, espera da 10, pronto. Lógica Papa Golf, a gente considera complete pela esquerda, reporte final 17. Vai reportar, final 17. Passaredo 2230, visual com Airbus na curta final 10. Seu ativo. Após a passagem do mesmo, autorizado a alinhar e manter o passageiro 2230. Passagem da aeronave, ali mantém passageiro 2230. Voe para o Serra Vitor 366, aproximação R-Nave autorizada e aguarde transferência. CFL 366, autorizado e portal estabilizado, 6141. Eu vou chamar a maçaria após sair para Ilhéus, código transponder 0263. E o controle em 119 decimal 8. Autorizado pelo PEN, proa 9, para Camaçari, 0263 ao transporte, 19 decimal 8, para o controle mais tarde. São as 44, direita, 121 decimal 9. 19, direita, Chanel, 63. Juliette, agora com a 2.18.95, ajuste no 0.3. Só lembrando que em Camaçari tem algumas áreas restritas. Observe a carta, também será orientado pelo controle. Chame agora a 2.18.95. Bom voo, Mike Charlie e Juliette. Graças a essas áreas do Mike Charlie. Alô, Chanel 6320, livrando, aguardando as instruções. Tá, criar o fechamento, Juliette. Alô, vai chamar tudo Juliette, 6320. Juliette, estamos no Zulu, mantém a posição. Sua Golf ajustado, autorizado pouso pista 17, vento 090 graus, 14 nós. Golpe, livre pouso. Passaredo 2230, autorizado decolagem pista 10, vento 100 graus, 14 nós. Autorizado decolagem 2230. Charlie Juliette, autorizado acionamento, reporte táxi. Oi, Yanko Dole. O controle está ciente, Yanko Rodolfo Lima. Passarelo 2230, decolada 4.6, chame controle 1, 119, decimal 8. Controle 119, passarelo 2230. Controle Salvador, bom dia, passarelo 2230. Passarelo 2230, controle Salvador. Transfere não cumpre o perfil da saída, a restrição da saída aérea, o gradiente ATC. Passarelo 2230, nossos agradecimentos pela sua informação. Este controle autoriza a subida sem restrições para o nível 180. Prossiga. 180, sem restrições, o passarelo 2230 está no perfil da saída aérea. O senhor do Vião no 41, informe quando estiver avistando a capiteira. Está estabilizado, totalmente visado. Positivo. Checa o trem em torre 1895. 895, boa tarde. Boa. O Xaré 6320, mantém a posição de Juliette. Mantendo a posição de Juliette, 6320. São 3191, teria estimado para a de táxi? Mais um minuto, senhora. Sim. O 6310 teria condições de ingressar com segurança no portão 5? O 6320, senhoria? Isso. Afirmativo, com segurança no 05. 6320, Juliette, portão 5. Para a taxa, então, 31-91-201 na voz, Campinas 330. O 6320, se considera instrução, aguarde antes da Juliette. O tráfego da TAM já está um pouco atrasado, só dê passagem ao tráfego e após o DS Juliette e portão 5, ok? Ok, vai dar passagem para a nave da TAM e depois vai para o circuito de 6320. Obrigada pela compreensão, 6320. TAM 3191, segue parte principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste de altímetro 1013, 3191. Cliente Índia, 1895, ponto de espera 1013, obrigado. Aqui Charlie e Juliette autorizado, tá? Que se reporte na taxa aí, Oscar. Ajuste no 013. Autoriza a decolagem. Aqui Charlie e Juliette, aguarde. 2230, grato. O 1964, este é o controle de Salvador. Ajuste agora 10013, desça para 2500 e voe direto para o Serra Vista 366 para aproximar a Renata. Ele precisa ser visitado agora, desce para 2500 metros. 2500 e vamos direto ao... Serra Vitor 366 para aproximação à Renata. Até o 366, tá? Comprou o eixo Camaçari, sem interferência com o eixo da 10028, reporte fora do solo, o vento 090 graus no 5 nós. Quem é aqui, Romeu Lima? Chame torre, 1895. 1895, graças a Deus.